sofrendo, mas tá te ensinando. Tá difícil, mas é história pra você contar. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. E depois desse deserto, a vitória vai chegar. Tá doendo tanto, não tô aguentando. Oh Deus, preciso tanto de um abraço teu. As minhas forças estão se acabando. Desanimado eu estou. Só vejo dor em minha volta. Não vejo o Senhor. Vai chegar.